passos são como o vento. Ninguém os pode amarrar. Quando chega a minha beira, todo o meu sangue é um rio onde o meu amor aparta, meu coração um navio. Meu amor disse que eu tinha na boca um gosto a saudade, e os cabelos onde nascem os ventos e a liberdade. Meu amor é marinheiro, quando chega a minha beira, acendo um cravo na boca, canta desta maneira. Eu vivo lá longe, longe, onde moram os navios, mas um dia hei de voltar às águas dos nossos rios. Hei de passar nas cidades com o vento nas areias, e abrir todas as janelas, e abrir todas as cadeias. Meu amor é marinheiro e mora no alto mar. Coração que nasceu livre, não se pode acorrentar.